2758, bom dia, direita para 4 mil pés, o ajuste 9097, voo servo do 366. Bravo Yankee, prossiga. Salvador Azul 4207, gente da Gol, está na posição 01. 4207, aguarde copa, prepare a subida dela. Guardando. Turma, tem o 060, aguardando o contato radar. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 017, boa viagem. Autorizado o táxi, pátio e Índia, ponto de espera a torre em 1895. Decola 07, segue para o Itapon, chama controle de Salvador, 120.8, aciona a transponder em posição normal. Em torno 97, aguarde cópia, prepara a subida dela. Controle, trabalhador, contato em contato, Bravo, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, Cabral, confirma o código acionado e o POB. Se quiser, eu tô confirmando. É Papá Romeu Golf Gillette Golf? Papá Mateus, Golf Gillette Golf. Eu coloquei a Índia Blanca e vai matar seu telefone ali em Itaparica. Gente, vou ver o tipo do equipamento. Romeu 22. Romeu 22, copiado. Mike Delta, distribuição livre até o retorno. 48, chame Recife, frequência 2085, alternativa 25.45. Sobre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou de Serra Índia Coimbra, avisou ao contrato do ar. 3 horas e pensou no seguinte, após Sidra para pouso no centro administrativo. 9 horas. Pouso para paralelo, Guardião 05. Gente, mantendo 500 pés, atravessando de Simbra, reporte visual para o local de pouso. Seja autorizado, pessoal, o alinhamento da aproximação 90 e reportará o visual para o local de pouso. Turno 649, turno 648, chame Recife, pela 2685. Quatro oito na escuta do controle? Quatro escuta. Tome Recife, na 2685. 2685, graças. Golf Gillette Golf, vê quanto tempo irá fazer o sobrevoo? Vai lá, sobrevoo na Ilha de Aracruz, o Golf Gillette Golf. Quanto tempo que irá fazer o sobrevoo? 40 minutos sobrevoo. Não copiei. 40 minutos. 30 minutos copiado. Papá Romeu Serra Zulu F controle. Qual minha posição? Terra Azul Eco, o controle não copiou, confirme a posição. Azul 2758, desça para 2500 pés, o ajuste no 097, autorizado a RNAV. 2500 pés, o ajuste no 097, autorizado a RNAV. Entendeu, no Mike Bravo aqui, direto Duna? Toque. Toque. O Leco foi copiado, está no farol da barra, vai manter o sobrevoo? Gente, reporte no centro histórico. 208, obrigado, bom dia. 4, passou 9366, chame torre na frequência, noite, decimal 95. 295, 18 para 4, bom dia. Controle, bom dia, tá 3191 decolado, passando 2000 pés. 3191, contato radar, sobre a via sobre Dael para o nível 340. Via Dael, 340 nível, tá... 3191, quando possível aceita, voa Leda. Tá 3191, voa Leda. Leda anda presente, obrigado, 3191. Guardião 05, controle. Visual, pode pouso, paralelo, fechou, tá, libera a frequência para coordenação. E frequência livre. Mike Bravianque, desça para 4000 pés, o ajuste no 097, voa Iduna. Mike Bravianque, 4000 pés, 1-0-1-7, na Frondidona. Controle exato para Guarulhos, nível 320, pela Amper Volume 0, Temal Dano 0, curva de direita, Tael, Leda Mótima. 5027 Transponder, 208 é o controle, azul 4207. Chame pronto na ONU. Chama para pronto. Juliette Golf, em sequência livre para coordenação. 7 de janeiro, São Simão, 260, ponto copiando. Paulo 237, número 24, prepara a Dael. Dael aguardando o azul na 237. Paulo, gol na 094, para o funcionamento. Portão 10, autoridade, chefe. Autoridade, contato, 094. Salvador, só para confirmar o Mike Bravianque, após toca e arremete, e se possível uma vetoração para o arsenal do NTP Zulu pista 10, em seguida arremete na MDA e pouso final no 197. Gente, copiado. Oscar Bravo, tem frequência livre para coordenação. Zero azul autorizado, 597 autorizado Campinas, 340, conforme o plano. Aerovia Perzulu 10 até por base e após a Perzulu 16 conforme a rota. Percola da pistão 10, curva direita, saída lá da El, Leda Mótiva. Transponder 500 e controle 1208. Correto, chame pronto na 3. Transponder 593. No 864 no solo aos 15, direita 121, décima 9. 319, vá. Pelo 864, taxi civil alto, reporte diante da Juliette. Rapaz da Juliette. 1395, direito 100 graus, 139, autorizado da colapso no zero. Eu decolagem no zero, vou lá, 395. 2758, chame Torre Salvador na frequência 98.95. Obrigado, Bruno. Azul, bom dia. Azul 2758, 8 milhas. Azul 2758, bom dia. Ajuste no 07. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Positivo, 395, decola os 17, controle Salvador, 120, décima 8. 08, bom domingo, 395. Azul 2758, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 149. Livre pouso na 102758. É o para o nível 360. 360, via, pode ir, voar Leda? Pode 2 mil pés, vou em Leda. Vou 2 mil Leda, obrigado. 2374. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 260, decola pista no zero, direita, Nadael, Leda. Ah, pode Leda, boa, Porto, seguro. O intercepta pelo 44 e segue conforme. Responde 5035 e o controle 12080. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, 260, curva direita, pista da Dael, Leda, após Porto Seguro, pela Pedro 44, conforme. Passando 5035, controle 1208, azul 9237. Correto, chame pronto, na 8. Chama na 9237. 864, Juliette, portão 3. Mantenha, 864. Juliette pro 3. Juliette, obrigado. Corrigindo, mantenha antes da Juliette, no 864. 3 está ocupado. Ah, tá ok. O SPEC é acionamento azul 4207, gate 1. 2-0, vamos 3 horas e 20, alterna Teresina, 182 a bordo. O 864? Prossiga. O 3 está livre, o 4 que está ocupado, não? Então ingresso para o 3. Tá ok, obrigado. Logo 1-0-9-4. 1-0-9-4, suficiente. Taxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 295-1017, observando o gol parqueando no 3. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 295-1017, dentro do gol por 3, gol 1-0-9-4. Azul 5197 na escuta. O azul 9267? Não, 5197. Azul 5197 na escuta. Mike Bravo Yankee, tem um helicóptero mantendo 500 pés, antes do marcador externo, chame torre na frequência 8.95. Solo 2-0, direita no 21.9. Direita 219, bom dia, obrigado. Solo Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, ajuste no 0 no 7, continua a aproximação, aguarda. Confirma o que vai arremeter. Afirma aqui, o toque arremete, foi solicitado ao controle de atuação fracional do Zulu. Depois na MDA, arremete com posicional no 7. Gente, Papatango, Mike, Bravo e Yank. Agora pista livre. Está autorizado. Toque remetido a pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Yank, já viu o nome. Lima, November, Oscar, prossiga. Qual o horário do plano? Aguarde para o puxo azul, 597. Azul 4207, posição 01, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, azul 4207. Bom dia, mantém ponto espera, piscina 0. Mantém ponto espera, bom na 0. No 395, chame Recife na frequência 12.51, na alternativa 12.8.35. Recife 12.8.35, molou bem, igual 19. Lima, não beberá, acho que na escuta? Escuta, possível. Tem a distância de Salvador? A distância de Serra Novembro, Mike Romeu? Puta, final no 0. Afirmo, voo no 094, tá visual. Gente, voo no 094, após o pouso, situação, só toque emitido do mesmo, autorizado, olhar e manter-se no 0. Após toque emitido do mesmo, assim manter-se no 0, voo no 094. Gente, aguarde pra cópia o Lima November, acho. Lima ser estimado para pushback, para 597, azul. Agora, está autorizado, chame táxi. Parte 3. Gente, para pushback, azul, 597. No 62, bom dia na chegada, Mário, desceu 050. Já vou lá com o visual, colocar o de pouso. É o azul que tem frequência livre. Lata. Bom dia, 337, bom dia, prossiga na chegada Bonf, 060. Chegada Bonf, 060. Quem mete os 25, sobe para 2.000 pés, chama controle 120.8. Mais para ganhar aqui 2.000 pés, controle 619. 120.8, correção. 120, mais para ganhar. Direita Índia, direita, chama 295, ponto espera 0407. Para viagem. Mike Bravian, suba e mantenha 2000 pés aguardando vetoração. Tank, mantenha da prota da colagem, acendendo 2000. Romeu, nível 045, decola da 17, curva direita, corredor axé, inicialmente restrito a 1000 até a liberação do controle ou o farol da barra. 0271 no transponder, controle 1208. Só o pátio Pelbi? Pátio 4, 2 a bordo. 2 a bordo no pátio 4, para acionamento, taxa e decolagem com a torre 1895, ajustado 2017. O Lima, November, Costa. Número 200, bom dia, na chegada Mari, distor 070. Salvador, gol 1094, cruza 1500, mantendo a proa de decolagem. 1094, mantém a proa até 3000 pés, após 3000 pés na saída MOM. Mantém proa até 3000, depois a intercepta a saída MOM, 1094. Atenção para o 370. Atenção ao 370-094. O Mike Bravianck complete a direita, a esquerda na 280. Mike Bravianck, esquerda 280. O azul 5197 para a ruta. PLB, autonomia alternativa? Aguarde para o PLB. A 207 da Azul, alinhar, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 1000 graus no 39. Autorizado a decolagem, Azul, com a 207. 30, Ribeirão, táxi, parte 3, 1 no Índia, ponto de espera 1895 e 17, boa viagem, circulo 97. Táxi, até a ponte de espera 1017, Azul, circulo 97, bom trabalho. Eco, Delta, Foxtrot, Proscópia, morro. Autorizado morro no mil pés, decolagem dono 7, direita, axé 012. 0130 no transponder, controle 208. É 337, vou na produção do 367. Táxi, acionamento táxi decolagem para a torre 1895-1017, boa viagem. Sete. Voando na torre do Serra 2367, descendo para 050, Oxa 6337. Para Bianchi, esquerda 240. Bianchi, esquerda 240. Tane 6200, desça para o 060 após Mari, Serra do 366. Pelo menos. 360, pode mar e direto Serra de Brasília, Chanelinha 200. Ótimo domingo, obrigado. Realmente. Controle Salvador, muito bom dia, 4207 da Azul, decolado da El, passou no 1400. 4207, bom dia, contratada, rodovia, saída da El, para o Enjoo 320. 320, via da El, Azul 4207. O Mike Bravian, esquerda 145, reporte estabilizada magnética 1901 de Simbra. É o Mike Bravian, esquerda 145, reportará estabilizado na magnética 1901 de Simbra. Contratada esquerda na 1940. 1940, Mike Bravian. Azul 4207, vou em Leda. Leda, Azul 4207. Fora de Leda. 101. Temos 101, apenas 4 horas de Leda. Bate 1 no Índia, Ponte Pé, 295, 1017, boa viagem. Ficou no 97. O 9237. Segundo 97 Azul, autorizado a linha decolada piso no zero, vento 1100 graus, 139. Vento autorizado a linha decolada piso no zero, Azul, 5197. Qual é o eco da Foz, confirmando o papá? Liberoso, autorizado a linha decolada piso no 7, vento 1100 graus, 139. Em frequência livre, copiado. Mike Bravianque estabilizado, magnético 1901 de cima. Papa Tango, Mike Bravianque, chame torre na frequência 1.8.9. Bravianque, graças pela colaboração. Sou 1962, esse é para o 200, autorizado RNAV, reporte a Vito 366. Confere, o 1962. 1962, esse é para 2500, autorizado RNAV, reporte serviço 366, o ajuste 1017. 2500, 0 no 7, vou 1902. 1094, chame Recife na frequência no 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 12455. Cabrinho, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bravo, CSA. Bravo, CSA, bom dia, prossiga. Você falou que a Rádio Acoíndia está com destino em Morro, São Paulo, estacionado 0136, 2 a bordo, está mantendo 510. Salve, Serra, Serra. E bom estimado de pouso? Certo, meu estimado, tá? Está estimando pouso às 14 horas. Sim, copiado. Minha 367 desça para 4.000 pés, o ajuste 1017, reduza para 2.1109, número 2 na aproximação. Para 4.000 pés, ajuste 1017 com 2.109, último 6.3.3.3. 34, segue para o Itapuã, controle Salvador, 120, décima 8. Azul 5197, decola os 35, controle Salvador 120, décima 8. 1208, professor. Papatango Mike Bravo Yank, continua a aproximação, vento para cheque 1.00 graus, 129, reporta na MDA iniciando a remetida. Mike Bravo Yank, reportará na MDA iniciando a remetida. Sou 556, aguarde cobre, prepare a subida da El para o Galeão. 340. Reduzia 340. Corre Salvador, antes do. Bom dia, Azul 937, ponte espera da 90, pronto. 9237, Azul, bom dia, mantém ponte espera aqui no zero. 7, azul 97. Check, Delta Fox, aguarda para iniciar a rolagem. Mike, Bravinha, que confirme após a arremetida, confirme a intenção? É... um pouso final não dá certo, senhor. Gente, já prossegue pro circuito direto após a arremetida? Afirmativa. Confirme curva esquerda, engraçado no circuito. Gente, Mike, Bravinha. Telemetria 37, apoio serve 367, apoio serve 366, redução para 19909. Após o 367, no Serra Victor 366, reduzindo para 1909, no 6337. Eu 060, China 6200. É 200, desça para o 050, reduza para 21909. Antes, 050, reduzindo a 2109, China 6200. É 367, vai seguir o tráfego. A frente, 8 milhas, é um Boeing 738. Ali decola 90-9237. Confirmando 937, ali mantém a guarda para iniciar a rolagem. Ali mantém a 09237. Vai, é o Mike Bravinha, que é autorizado, esquerda, engraçando o circuito para pouso do Dodon 7. Gente, visual, Mike Bravinha, que aguarda para girar a base. Yeah. Mike Delta Fox, autorizado a decolar pistão 7, vento 1100 graus, 119. 46, então, 340 aprovado, Vampers do Luno 0, decola da 10 direita, da El Leda Mótiva, 5046208. Correto, chame pronto na 7. Tomarei. 1556, pronto, cópia. Prossiga. Galeão 360 autorizado via Upper November 857. Decola pista 10, primeira curva direita na Gael, Leda, Irume. 5052 o transponder, controle 208. Galeão 360, Upper November 857, decola no 0, curva direita, Gael, Leda, Irume. 5056 no 208, vão no 556. Correto, chame pronto na 4. Chamará. 4.217, China 6200. China 6337, iniciação para aproximação. Afirmativo, reduzido para aproximação, hoje 6337. O número 62, torre na frequência no 8.95. Tá forte, mantendo meu pé no corredor chefe. Passando em Salvador, bom dia, 12742, mantendo 60, por de bom. 2742, está em contato radar, passou a posição Conde, voe bom, superintendente da chegada bom, que reposte em ideal para descida. Tudo bom, reposte em ideal para descida, 2742. O China 6200 reduza para 1809, eu sei que o tráfego da companhia está afastado 7 milhas. Reduzindo 1809, o China 6200 aqui de manter 4000. É para 2500, reporte serve 366. 2500, reportará na Serra Vida 366, o China 6200. Lima Novembro Alto Sub mantém o 045, informe estimado para pouso. 045, estimado pouso 1401. É o 401 no copiado. Isso. Controle, bom dia, azul 9237. 9237, bom dia, contato radar, suba via saída da El para o João 3260, hoje. Mativo 260, quando possível, proa de seguro? Autorizo o Leda após 2000 pés. Então, Leda está presente, já cruzando 2000. Bom dia, igual 6230. Gol 1162 Torre, na frequência no 8.95. Cega. 1160 graus, 129. Livre pouso, 10, gol 1162. 97, chame Recife, frequência 9251, na alternativa 928, decimal 35. 251-12835, 597, mas... 337, bom dia, 21-07, continua a aproximação, número 2, pouso. Continuando a aproximação, com a Juxa no 07, aguardando o último 6337. Só para informar aqui sobre a Ceasa rotatória, uma concentração muito grande de urubus. Gente, Mike Bravianchi, prossegue para o Travessa Rimar para espera, aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7. Mike Bravianchi para o Travessa Rimar. 6 meses, Volcão 900, chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 9. 18, 9, 5, 9. Oi, Salvador, bom dia, Xené 6200, 4 milhas da Serra Vitor 372. Bom dia, Xené 6200, ajuste no 097, continua a aproximação, número do esposo. Xené 6200. Salvador, bom dia, vou no 92, né? Bom, 62 Alfa, com a chance da Juliette. O 050. 050 na prova de Itapa de Mamãe Comé. 1100 graus, 109. Teve pouso na 10, 8-6-3-6-7. Então, Mike, como eu prossiga? Poderia confirmar o procedimento final? Procedimento R-Nave. Serra Vitor 366 após o estado, problema, Mike, como eu? Então, Mike, como eu vou na presente, serve do 366. 366 da presente, o Mike, como eu, grato. A zona lateral do farol da barra é a Delta Fox. Delta Fox tem frequência livre para coordenação. Beleza. É 6200, informação de tráfego. Aeronave Xingu, mantendo espera 1500 pés. Esquerda da cabeceira no zero, aproximadamente 4 milhas. Novembro Alto tem frequência livre. Livre, boa semana. Deita 1219, vou chamar 337. Paulo Salvador, Ocean 6337, livrou na Foxtrot. Boa tarde. 6337, muito boa. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Ocean 6337. Mike Bravianck, execute 360 curto ao interceptar final no 7, autorizado a prosseguir. Aguarda a direção de pouso. Mike Bravianck. Pés, o ajuste no 097. No 097, 2510. O ingressão do Lima mais comeu seria após o CA Victor 372. A ingressão no circuito visual com base pela direita do 97, se possível. Sim, iremos pegar na 14. Grato, mais comeu. 9237, chame Centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 22-35. Recife 251, na alterna 2235, azul 9237. Bom dia. Salvador, gol no 556, portão 4, observec acionamento. Portão 4 autorizado, chame táxi. Semana para táxi, gol no 556. O nono 62, Juliette 10. Juliette 10, gol no 9. Direita, 209, chamamento 200. É Quebec aqui no Procício. Quebequilo, oeste, afastado oeste da ilha, turma 1905, reporte para o lançamento. Afirma, 2 Adalé e Mantê, Pistão 7, Vitor Índia Julieta. Tem a CDF, eu vou chamar a 337. Mike Bravianchi no Solos 48, confirma a parte? É, aguardo pra ela. Gente, inicialmente livra na táxi a Papá, executa a backtrack, aguarda para ingresso na pista, para o táxi, ou na Quebec. Agora, papá, autorizado, faz o backtrack e aguarda para ingresso. Papá, estamos vindo em dia, Juliette, autorizado, Zé Colapso no 7, vento 090 graus, 139. Então, o Mike Bravianca, autorizado em ingresso, estão no 7, track taxi até a Oscar. A estação agora é frequência livre. Então, o Vitor e a Juliette, decolou os 49, segue para o Itapuã, controle 120, décima 8. 1208, fala o Itapuã, grato. Abraço ao Bravianca, Índia Júlia. Sumiu, 1017, vamos na fora do 367, depois do 366, o 2742. Direita Índia, ponte zero, 1895, ajuste no 017, boa viagem. Índia, ponte zero, 1895, no 017, obrigada, bom domingo. 6337, Juliette por 2. Prossegue para o 02, no último 6337. Na sequência, 6200 para o 8. 6200 para o 8. Torre do Salvador, com aquele cordial boa tarde, bom dia, Papatango Vitorinho de Júlio. Papatango Vitorinho de Juliette, bom dia, mantendo meu pé no corredor Axé, reposto no farol da Barra. Aquele 2500, passando pela radial 255 de Salvador, seria possível, cara? Está autorizado. Maravilha, muito grato, Índia Júlia. Controle ou vamos no 455? Estou na 455, desça para o nível de voo 050, após Mari, vou encerrar de 366. Após Mari, vai Aquário 366, entre o 45 baixo para 50. Ferramenta 366, Lima, Michael Mel. É o Michael Mel, chame Turri, na frequência 8-95. 19895, Salvador, obrigado, bom trabalho, Michael Mel. Salvador, eu tenho 3895, estivesse mais ou menos 7. Fala, Lima, Michael Mel, visual com 10. Baixou e travou. Baba, Lima, Michael Mel. Ajuste no 0, no 7. Vento para check 110 graus, 119. Reporta para cancelamento de regra. Reportaremos, Lima Michael Mel. Azul 2742, descida para 4.000 pés, está confirmando o ajuste no 097. Desce para 4.007, azul 2742. 29. Além de cola, 10, bola 2.500, o ajuste permanece. Salvador, muito bom dia. Azul 5048, ciente da Gol. Passou 190 para 170, restrito, chegada a Mário. 048, na chegada a Mário, descida 060, aguardando mais próximo procedimento RNAV. 7 para 060, aguardando mais próximo RNAV 5048. As 2742 copiou a descida para 2.500 pés. Negativo, então descendo para 2.500, as 2742. Turno 455 desce para 4.000 pés, o ajuste é no 0 no 7. 4.000 no 0 no 7, 455. Direita, Lima, Michael Bell. Tia Juliette. Controle Salvador, bom dia, Azul 4060, informação Gol. 4060, bom dia, na chegada da Mari, descida 070, aguardando o mais próximo procedimento errado. 070, aguardando errado, autorize, tá? Mantenha a chegada número 4 na aproximação. Positivo, mantém chegada, 4060. O azul 5048 desce até o 050. 050, 5048 azul. Prossiga na chegada Mari, desce o 070, aguardando mais próximo procedimento terminado. Azul 4060 desce até o 060. Certo, até o 060, azul 4060. 10 graus, 139. Com o 07 autorizado, papapá, Lima, Michael Mel. No sol, quais são? Decola ao 55, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigada, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 556, decola da El Paso 1600. Voo no 556, boa tarde, contato radar, suas vias, saída da El, nível 360. Via da El 360, voo no 556. 2 Tati, 1 India, ponto de espera, 1895, 1017, boa viagem. Tati, 1 India, 1895. Voz Mário, Serra Vitor, 366, 048, grave. Azul Passo 060, Voz Mário, Voz Serra Vitor, 366. Voz Mário, 366, Azul Passo 060. Anemia 356, após Mário, vou encerrar Vitor 366. Após Mário, 366. Papapá, Lima, Mike Romeu. No solo 57, comi uma parte? Sinto autorizado o táxi via Papá ao estacionar frequência livre. Autorizado o táxi, deve estar para o serviço, mas não. São Paulo, Congonhas, 360, via Pesolo 10 até Pupac, após a Pesolo no meio, conforme. Cola pista 10, direita, da El Leda Mótima. 5054, transponder, controle 12080. Escolta no meia, na chegada da Mari, vista 080, guardando mais próximo procedimento da Rinaldi. Chegada Mari, desce para o 080, Rinaldi, 0 0 0 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ 2 volta. Torre Salvador, bom dia, sou 2742, passou 366. Azul 2742, bom dia. Azul 0017. Continua a aproximação, reporta 372. 0017, reportará no 372, Azul 2742. Tô 455, vista para 2510, autorizada a RNAV. 2500, autorizado a RNAV. 6895, autorizado a LED, decolar a pista no 0, sem parada. Vento 100 graus, 139. Além de bola, são 329. Azul 2742, informação de tráfego. 321 da TAM, ingressando no cabeceiro 10, preste em ferro rolagem. Sente a 2 milhas do 372, azul 2743. 048. Azul 2742, autorizado pouso piscina 0, vento 100 graus, 149. Teve pouso para azul 2742. I-55, Galeão. Pátio 1 no Índia, ponto espera 1845, meio 17, boa viagem. Pátio 1. Hotel da 10-1895, Atlanta 3726. Então 3895, decola 01 no controle 120.8. Muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia. 3895. São 3895, contato com a matricular, estou para 340 via saída da EO. 340 via. Autoriza a prova de Leda? Homótica? Só 2000 Leda. Tango e antes do meu bravo, prossiga. Confirma o código alocado. Posição. Posição. Bravo, reporta no través de Paris, mantém se contra as 500 pés. Confirma o tipo de equipamento. Bravo, reporta Paris. Do Azul 5048, confirmado após 366, autorizado. Aernave, dá uma olhada. Sabe, Aernave, desce para 2500 pés, o ajuste no 017, reporta na Vitor 366. Está autorizada a aeronave da 1-0, descendo 2.500 pés, já 2 milhas para o Serra Vitor 366, já praticamente no bloqueio. Eu vou transferir. Na escuta 5048. Passo 70 a 60, azul 4060. Bono 455 na escuta. Afirmo. Chama a torre 1-1895. 455. Com 962, mantém escuta. Azul 4060, desce para 2500 pés, o ajuste no 017. Autorizado aeronave Piston no 0, reporte Serra Vitor 366. 2517, autorizado aeronave, 4060. É 356, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. Quatro meia, desça para o nível de voo 050. Desça para o nível 050, da 3406. Voo no 962, essa identificação dessa via chegada mar para o nível 060. Gente, pode assistir a 060, 962. Lá, 1-0, visual com campo, azul 5048. Azul 5048, torre 1-1895. Torre 1895, muito grato, até logo mais. Tango Bianchi Romeu Bravo, faça chefe do modo Charlie, não recebo. Após o 4060, informa o tráfego na posição de 10, 9 horas a 3 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, não interfere na sua descida. Sim, de 4060. Aguarda para ingresso. Mantém. Salvador, muito bom dia. Azul 5048, final da 1-0, visual com campo. Azul 5048, bom dia. Ajuste 1-0-7. Continua a aproximação, aguarda pista livre. Prossegue na sua escuta, 5048. Ué. Torre 3.